Agora. Agora. Você vai suar. Com o calor do swing dançante. A festa vai começar. Energia. Quem tá feliz, aê. Quem tá feliz, aê. Balance os braços em cima. Bate na palma da mão, quero ver. Central do Axé. Desce, desce, desce, desce. Vai até o chão. Sobe, sobe, sobe, sobe. Na palma da mão. Central, Central do Axé. Vamos ver o ponto do sol. Suor e swing. Central do Axé. Do Axé. Alô você que tá ligadinho aqui na sua rádio preferida. Tá chegando Central do Axé. Central do Axé agora com uma super novidade. Central do Axé especial de verão. Olha, o verãozão tá chegando, né? E o Central do Axé agora tomou um novo rumo, agora com um pouco também de samba e pagode pra você ficar numa boa nesse verãozão que tá chegando. Tudo que rolar no verão, você vai ficar sabendo aqui no Central do Axé especial de verão, comigo, Silvio Ferraz. E é claro, eu te faço companhia nessa uma hora pela frente aí, com muito axé, muito samba, muito pagode, muito entretenimento pra você nessa rádio que é a melhor da cidade. Aliás, essa não, são mais de 200 rádios que retransmitem o Central do Axé especial de verão. E é claro que eu conto com a sua audiência. É o meu primeiro programa, tô começando, né, de mansinho, pedindo aí para entrar na sua casa, aonde você estiver, né, no seu trabalho. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Muitas pessoas também trabalhando nesse finalzão de semana, né, segundo final de semana do mês de dezembro, e tá começando Central do Axé especial verão. Axé, samba e pagode é comigo, é com Silvio Ferraz, aqui na sua rádio preferida. E pra começar, já tem Filhos de Jorge com Super Swing, Ziriguidum. Central do Axé. Ziriguidum, Ziriguidum. Ziggy-diggy-doo, ziggy-diggy-doo, ziggy-diggy-doo, ziggy-diggy-doo, ziggy-diggy-doo. Assim, mãozinha pro ar, balança o pescoço pra lá e pra cá. Ziguiriguidum, ziguiriguidum, ziguiriguidum, ziguiriguidum, ziguiriguidum, ziguiriguidum, ziguiriguidum, ziguiriguidum. Pro ar, balança o pescoço pra lá e pra cá. Ziguiriguidum, ziguiriguidum, ziguiriguidum, ziguiriguidum, ziguiriguidum, ziguiriguidum. E swing. Central do Axé. É mais ou menos assim.

Eu quero ver você na coreografia. Se você quiser, pode dançar largadinho. Largadinho, largadinho. Vai no balanço do vento, dançando gostosinho. Largadinho, largadinho. Se você quiser, pode dançar largadinho. Largadinho, largadinho. Vai no balanço do vento, dançando gostosinho. Largadinho, largadinho. Até o chão. Embaixo, embaixo, embaixo. Se prepare pra subir. Em cima, em cima, em cima, em cima, em cima. Balança daí que eu balanço daqui. A dança é essa, a dança é boa. Entre na onda, não fique à toa. Rádio de pilha lá na boa. Tá tocando esse sucesso. A galera todinha já sabe dançar largadinho. Mas se você quiser, pode dançar largadinho. Largadinho. Vai no balanço do vento, dançando gostosinho. Mas se você quiser, pode dançar largadinho. Vai no balanço do vento, dançando bonitinho. Move your body like no one is looking at you. Shake your body, feel the lazy groove. Cláudia Leite, Lazy Groove, aqui na sua rádio preferida. Olha que maravilha, você pode participar também do nosso Central do Axé. Pode mandar o seu e-mail aqui pra gente. O e-mail é ouvintecentral@hotmail.com. Manda pra mim, manda a sua participação. Participa, pede sua música. Me ajuda a fazer esse programa Central do Axé Especial Verão. Olha, onde você estiver, em toda parte do Brasil, porque são mais de 200 rádios que transmitem esse programa Central do Axé Especial Verão comigo, Silvio Ferraz. Olha só, vou fazer agora aquela informação básica, né? Aquela fofoquinha de artista que eu tenho certeza que você vai gostar. Vou falar aí da Monique Evans e a sua filha Bárbara, que ficaram sem se falar durante o período, mas parece que agora estão se falando de novo, né? A vencedora da Fazenda da Record conversou com Monique Evans por telefone. A Bárbara, filha da Monique, que não estava conversando, acabou o silêncio entre Bárbara e Monique Evans. Na manhã dessa terça-feira, última terça-feira, dia 10, elas voltaram a se falar quando a jovem mandou mensagem para sua mãe no WhatsApp, aplicativo de conversas para smartphone. No Twitter, a moça pediu para que a mãe conferisse os pedidos que fez no aplicativo e depois de algum tempo, agradeceu por ter conversado com ela, né? E parece que acabou. Parece que acabou o tumulto entre Bárbara e Monique Evans. É, mãe e filha ficar brigando assim à toa é uma coisa muito feia, né? Uma coisa muito estranha. E olha, inclusive eu não sei muito bem, quando estava muito interagido aí com esse assunto, não sei qual foi o problema, mas a Monique Evans chegou a ficar internada, precisando passar por uma clínica psiquiátrica. Olha que doideira, hein? Com certeza o bate-papo foi muito mais especial que uma simples conversa cotidiana entre as duas. E nosso Central do Axé, daqui a pouquinho volta com mais informações pra você do mundo dos famosos, mas agora tem mais sucesso. Agora tem o grupo Sorriso Maroto. Ela é por excesso de gostosura. Ai, ai, ai, meu Deus, ai, meu coração. Que fofinha, delícia, que pressão. Quando ela passa é uma loucura. O mundo para, ninguém segura. É fio-fio pra lá, é fio-fio pra cá. Ela tem o charme de invejar. Fofinha, delícia, que tentação. Nossa, que sorriso, eu perco o chão. Esse estilo da mais é o que me atrai. Poderosa, gostosa, mas que demais. Ainda por cima é moça. Dessa bicicleta ninguém pedalou. Dá tudo errado sempre que ela vai fazer amor. Que gordinha linda, olha que doçura. Ela é por excesso de gostosura. Ai, ai, ai, meu Deus, ai, meu coração. Que fofinha, delícia, que pressão. Que gordinha linda, olha que doçura. Ela é por excesso de gostosura. Ai, ai, ai, meu Deus, ai, meu coração. Que fofinha, delícia, que pressão. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá,

aqui na sua rádio preferida, Central do Axé Especial, nesse verãozão que tá chegando, hein? Olha, finalzão de semana maravilhoso, aonde você estiver, obrigado pelo carinho da sua audiência. Passou aí o som do Piscirico Dancation. E agora tá chegando mais informações pra você. Vou falar aí das audiências, as principais audiências dos canais das TVs abertas no Brasil. É isso aí, o principal assunto é que o video show parece que nesse novo formato não decolou, olha só. Em uma nova versão do comando de Zeca Camargo, o programa Video Show não decolou. Segundo dados consolidados do Ibope da Grande São Paulo, a atração da Globo marcou apenas 9,7 pontos na última segunda-feira, dia 9. O formato foi mudado, ficou muito mais interessante, mas pessoas entendidas no assunto dizem que o programa Video Show está praticamente a cara do programa Encontro com a Fátima Bernardes. É o mesmo padrão, é praticamente tirado do mesmo sistema, né, de se fazer programa, mas não está agradando a grande massa, assim como também o Encontro com Fátima Bernardes não está agradando também. O Encontro da Fátima Bernardes marca média de 8,5 pontos no Ibope, mas você com 6,1, Bom Dia Brasil com 6,6. Agora, saindo da Rede Globo, temos aí o maior Ibope da Rede Record, é o Cidade Alerta, com 7,6 pontos no Ibope. E o maior Ibope do SBT é 5,0, com a novela O Privilégio de Amar. Brincadeira, né? Mostrando aí que há um desequilíbrio muito grande do que é realmente bom ou não é na TV brasileira. Vamos de mais sucessos, mais músicas, aqui no Central do Axé, especial verão, nesse finalzão de semana show de bola. E lembrando que você pode participar, ouvintecentral@hotmail.com. Agora vai ter que cuidar desse amor. o som da baianinha Ivete Sangalo, marcando presença aqui no Central do Axé Especial Verão, com o super som no brilho desse olhar. Passou também o Piscirico, Dancation, Sorriso Maroto, Fofinha Delícia, que é aí tema da novela Amor à Vida, né? Tá fazendo maior sucesso. Tivemos por aqui também a Cláudia Leite na nova versão de Largadinho, Lazy Groove, Parangolé, Leite Condensado e Filhos de Jorge. Ziriguidum, ziriguidum. Galera, eu tô indo pro intervalo comercial, mas eu volto rapidinho, volto com muito mais Central do Axé, Especial Verão comigo, Silvio Ferraz. É rápido, é ligeiro, não sai daí. Pra sacudir e abalar o seu final de semana, Central do Axé. Pra sacudir e abalar o seu final de semana, Central do Axé. É o Central do Axé que está de volta aqui na sua rádio preferida, a rádio que você gosta de ouvir, a maior audiência da cidade. Olha que maravilha, finalzão de semana, tá chegando aí agora, momento retrô, momento recordação pra você. Central do Axé, retrô, pra matar saudades. Pra matar saudades, nós vamos tirar do fundo do baú, Pachanca, Te Amar é Preciso ao vivo. Amor, como é que eu posso te esquecer? Se toda canção que toca me lembrar você. Tantas vezes eu tentei, mas não consigo. Meu coração insiste em dizer: te amar é preciso. Você me acostumou com seus carinhos, abraços e beijinhos, meu amor. Minha vida sem você não faz sentido. Você me acostumou com seu calor. Você me acostumou com seus carinhos, abraços e beijinhos, meu amor. Minha vida sem você não faz sentido. Você me acostumou com seu calor. Sou um peixinho fora d'água sem você. E não demore, volte logo bem querer. Sumiu por quê? Venha me ver. Minha alma gêmea é você. Sou um peixinho fora d'água sem você. E não demore, volte logo bem querer. Sumiu por quê? Venha me ver. Minha alma gêmea é você. Amor, como é que eu posso te esquecer? Sinto da canção que toca me lembrar de você. Tantas vezes eu tentei, mas não consigo. Meu coração insiste em dizer: te amar é preciso. Você me acostumou com seus carinhos, abraços e beijinhos, meu amor. Minha vida sem você não faz sentido. Você me acostumou com seu calor. Um peixinho fora d'água sem você. E não demore, volte logo bem querer. Sumiu por quê? Venha me ver. Minha alma gêmea é você. Sou um peixinho fora d'água sem você. E não demore, volte logo bem querer. Sumiu por quê? Venha me ver. Minha alma gêmea é você. Central do Axé. Verdeiro, verdeiro,

Natal possamos levar uma palavra de paz aos que vivem em conflito. Que possamos levar o amor aos corações daqueles que carregam ódio. Que possamos perdoar a todos que nos magoaram. Que a gente possa apagar de nossa memória as tristezas do ano que termina. Que possamos com a nossa música levar alegria e ter a esperança de um mundo ainda melhor. Feliz Natal. Guarde um próspero ano e felicidade. Feliz Natal. Feliz Natal. Um feliz Natal. E que Deus lhe guarde um próspero ano e felicidade. Feliz Natal. Tá aí o pagodão de primeira, aqui no Central do Axé Especial Verão, Grupo Bom Gosto, cantando aí o sucesso do Natal, grande recordação do Natal, um Feliz Natal. Tiaguinho passou por aqui também com Gilberto Gil, Simples Desejo, Banda Eva Preta e Pachanga, Tia Mária Preciso. Vamos com informações, notícias no seu rádio. Luan Santana recebe Cláudia Leite e Sorriso Maroto em show no Rio de Janeiro. Luan Santana está com a agenda lotada até o fim do ano. Na quinta-feira, dia 12, foi a vez do Rio de Janeiro ver o sertanejo voltar e soltar a voz no palco. Ele fez o show no Barra Music, na zona oeste da cidade, e ainda recebeu Cláudia Leite, Sorriso Maroto como convidados especiais durante o show. No Instagram, o astro postou cartaz para convidar seus seguidores cariocas. Bora Rio, escreveu aí Luan Santana. Além dos shows, Luan Santana tem feito muita programação em programas de TV e rádio para divulgar o seu novo DVD, chamado O Nosso Tempo é Hoje. É claro que a produção já é um sucesso de vendas. O show foi gravado em Itu, no interior de São Paulo, com a mega estrutura digna de um grande ídolo sertanejo. Tá certo, Luan Santana usando aí então de todos os truques, de todas as armas, para cada vez mais arrastar mais e mais multidões para os shows. Para seus shows, tá certo. Vamos curtir então aqui no Central do Axé Especial Verão, Chiclete com Banana, Chorarei Amor. Já nem lembro de ti, já nem sinto saudade. Guardei meu coração, tô curado desse amor. Já nem lembro de ti, já nem sinto saudade. Guardei meu coração, tô curado desse amor. Quem sabe um dia você vai me entender. Meus olhos secos como pedras pelo chão, conchas vazias vem rolando com o mar, trazendo frio em forma de solidão. Já nem me lembro desse amor tão estrangeiro, tão cobiçado pela fúria do prazer. Já tive a rosa entre todas as margaridas, já quis você pra nunca esquecer. Oh, oh, oh. Chorarei amor quando preciso. Morrerei de saudade junto com a felicidade que o vento levou. Amor, chorarei amor quando preciso for. Morrerei de saudade junto com a felicidade que o vento levou. Quem sabe um dia você vai me entender. Meus olhos secos como pedras pelo chão, conchas vazias vem rolando com o mar, trazendo frio em forma de solidão. Já nem me lembro desse amor tão estrangeiro, tão cobiçado pela fúria do prazer. Já tive a rosa entre todas as margaridas, já quis você pra nunca esquecer. chorarei amor quando preciso for. Morrerei de saudade junto com a felicidade que o vento levou. Amor, chorarei amor, chorarei amor quando preciso for. Morrerei de saudade junto com a felicidade que o vento levou. Amor, chorarei amor preciso for. Morrerei de saudade junto com a felicidade que o vento levou. Amor. Central do Axé. Essa tua beleza, com toda certeza você é o show. Eu vou driblando o zagueiro, ignoro o goleiro e fico de cara pro gol. Tô na boa passando na rua, um olhar me insinua, vai ter fuzuê. Seu vestido indecente, seu jeito atrevida, não dá pra olhar sem querer. Bendita saída de praia, tomara que caia no papo do meu coração. Tô na fila com bom argumento, esperando o momento, se liga na minha intenção. Eu prefiro escolher do que ser escolhido, e na seta parei em você. Perco a linha e perco o sentido, com toda a beleza que vem de você. A gente não se apaixonar, o fogo da paixão queimar. Você zombar da minha dor, a gente sem bola de amor. A gente não se apaixonar, o fogo da paixão queimar. Você zombar da minha dor. Pra ver essa tua beleza, com toda certeza você é o show. Eu vou driblando o zagueiro, ignoro o goleiro e fico de cara pro gol. Vou na boa passando na rua, um olhar que se nua, vai ter fuzuê. Seu vestido indecente, seu jeito atrevida, não dá pra olhar sem querer. Bendita saída de praia, tomara que caia no papo do meu coração. Tô na fila com bom argumento, esperando o momento, se liga na minha intenção. Eu prefiro escolher do que ser escolhido, e na seta parei em você. Vem com a linha e perco o sentido, com toda a beleza que vem de você. Pago pra ver, a gente não se apaixonar. Pago pra ver. Fechando o Central do Axé, nesse finalzão de semana, tudo que é bom dura pouco, né? Que peninha. Tivemos aí o som do Jeito Moleque de Cara pro Gol, Chiclete com Banana, Chorarei Amor, Grupo Bom Gosto, homenagem aí ao Natal que tá chegando, dia 25, né? Um Feliz Natal, Thiaguinho, Gilberto Gil, Simples Desejo, Banda Eva Preta e Recordação no Momento Retrô com Pachanga, Te Amar é Preciso. Galera, o Central do Axé vai ficando por aqui, agradecendo todos ao carinho da audiência. Eu conto com vocês na semana que vem e, como já havia dito, conto com a sua participação. ouvintecentral@hotmail.com. Você manda para mim o seu e-mail com a sua música que você quiser ouvir, que com certeza eu vou tocar aqui na sua rádio preferida. Galera, tudo de bom, excelente restinho de fim de semana para todo mundo. Fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele. Até semana que vem, grande abraço! Pra sacudir e abalar o seu final de semana. Central do Axé.